caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 14 de abril de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O programa que lhe traz, todas as semanas, um momento ou uma história, ou várias, sobre a Eurovisão. Desde 27 de março, que assim acontece, 27 de março, diga-se, de 2010, que assim acontece. O programa Histórias da Eurovisão, que desde então vai para o ar sempre às 19h30 de cada sábado, precisamente. Nós por cá vamos trazer hoje mais um festival. Um festival que, aliás, foi polémico. Katie Voyle, a nova, aliás, apresentadora do festival Eurovisão da Canção, de 1963, foi parte da polémica que se gerou em torno deste mesmo festival. Por vários motivos. Ora, vamos começar pela organização do país. Foi a Inglaterra, ou o Reino Unido, e não a França, que organizou este festival. Os franceses, que aliás haviam vencido o Festival de Eurovisão da Canção de 1962, recusaram-se a organizar novamente o evento. Recordemos que nesta altura era difícil organizar-se um evento que tinha, aliás, bastantes custos. E numa Europa que estava a sair ainda de uma devastadora guerra, havia coisas que era preciso alguma contenção. Ora, a França havia vencido recentemente, voltou a vencer em 1962 e a organização, neste caso, ficou a cargo do Reino Unido. Aliás, um dos melhores classificados deste festival. Mas a polémica surgiu, por vários motivos, um deles em torno do vencedor. Já lá vamos, a principal polémica foi o facto de os espectadores e apresentadores estarem no estúdio, os artistas estarem noutro. Digamos que os artistas visualizam, aliás, a plateia visualizava, portanto, através de um ecrã, a atuação desses mesmos artistas. Isso levantou desde logo suspeitas de que estas apresentações das músicas tinham sido previamente gravadas. Essa, mais tarde, foi uma situação que acabou por se clarificar. Não, de facto, a atuação foi ao vivo, mas ainda assim houve outras situações que geraram polémica. Talvez aquela que mais gerou polémica e que ainda hoje não se sabe até que ponto é que terá influenciado ou que terá sido propositado, foi uma situação muito estranha. Há uma altura em que a Noruega está a dizer os pontos que vai atribuir ao país. Aos países. Já lá vamos também à pontuação, que é diferente. Entretanto, toda a gente consegue ouvir a pontuação que a Noruega dá aos 5 países. Todos, menos uma pessoa. Katie Voyle, que pede ao júri norueguês, constituído por 20 elementos, aliás, como era então cada júri composto, composto então por 20 elementos, o júri repetiu, acedendo então à solicitação de Katie Voyle, a pontuação dos 5 escolhidos pelo júri norueguês. Só que alterou a pontuação. Deu mais pontos à Dinamarca. E foi essa pontuação extra à Dinamarca que colocou os dinamarqueses como vencedores deste festival Eurovisão da Canção. Nunca se chegou a saber, e também é algo que não se irá saber agora, certamente, 40 e muitos anos depois, quase 50 anos depois, não é agora que se irá saber se houve ou não uma propositada alteração na pontuação para beneficiar outro país escandinavo. E faz algum sentido, já que Noruega, Finlândia e Suécia não tiveram neste festival qualquer ponto. Ficou a Dinamarca para contar a história como vencedora, com uma melodia que dá pelo nome de Dança Visa. Esta música, aliás, teve 42 pontos e foi, dos últimos anos, a pontuação mais renhida. Deixe-me só dizer que nos estúdios da BBC vivenciou-se também uma nova experiência de pontuação. Agora os júris eram constituídos por 20 elementos. Cada país tinha então 20 elementos no seu grupo de júri e a pontuação a atribuir já não era de 1 a 3, mas sim de 1 a 5. E daí, também daí a pontuação ser mais elevada, apesar do número de países se manter. 16 países que se mantiveram a participar, isto comparando então com o festival anterior de 1962. Portanto, não houve estreias, não houve saídas, mantiveram-se os 16 países, só mudou o sistema de votação E claro, este sistema de atuação que jamais se repetiu, também nada polémica que se gerou em torno desse mesmo festival. Ora, em primeiro lugar, então, ficou Dança Visa, a música cantada por um duo dinamarquês. A melodia que vamos ouvir ficou com 42 pontos, apenas mais 2 do que o segundo classificado. Vamos ouvir então a melodia interpretada por Grete e Georg, Georg Engman. Esta música, que como disse, chama-se Dança Visa, representou a Dinamarca, ficou em primeiro lugar e ficou com 42 pontos. O segundo lugar vai para, ou foi para a décima atuação, a atuação da França. Aliás, da Suíça, peço desculpa. A atuação da Suíça, que nos trouxe um tema de Esther O'Farrin, e o tema chama-se T'en va pas. Esta melodia ficou apenas com 2 pontos a menos do que a da Dinamarca, 40 no total. Quanto à teoria de que os últimos são sempre os primeiros, ou que os últimos são os primeiros, nesta edição do Festival Eurovisão da Canção, caiu por terra, se não vejamos, em 16 atuações, o primeiro lugar ficou ao meio, ou seja, a 8ª atuação, e o segundo foi, precisamente, a 10ª atuação. Vamos então ouvir estas duas melodias, Dança Visa de Greg e Georg Enfman, representando a Dinamarca, e também vamos ouvir o segundo classificado, a música T'en va pas, de Esther O'Farrin, que representou a Suíça e que ficou com apenas menos 2 pontos do que a Dinamarca. It's always drive in van put, Rilkin kus, ein vim, og sivel gerne når at livet begynder sit spin. Et sølvfløjt fra en trætop, en trætopkat lyd af en kat, en risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du, hvor ligger engen, jomfru daggry går til ro, der en står buk kold af sengen og går over solens bro. Hvad med os to? Ja, hvad med os to? Dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løber dog din vej? Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen, hvor du ønsker det, danser vi hen. Et sølvfløjt fra en trætop, et svætterfladt lyd af en kat, en risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du går ligger engen, jomfru daggry går til ro, der en står puk kold af sengen og går over solens bro. Hvad med os to, dig og mig? Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Elskede. Mais je pense tout va, t'en va pas, t'en va pas, t'en va pas. tamba-pa-tamba-pa. Quand je parlais trop fort, à travers et à tort, ce n'était pas ma voix. Tamba-pa, tamba-pa, tamba-pa, tamba-pa. Au plus noir de l'été, quand l'orage est tombé, refleurisse le bois. Tamba-pa, tamba-pa, tamba-pa, tamba-pa. Si ton cœur et ton corps se souviennent encore une dernière fois, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. L'amour a fait parfois tomber les forteresses, la mort a fait parfois se trouver les vivants. Ma joie et ma détresse partie avec le vent. Revenez-moi, toi je t'attends, toi mon pain, mon soleil, qui vola mon sommeil. Avec toi rends-moi, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Si ton cœur et ton corps se souviennent encore une dernière fois, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Et si ma voix arrive là-bas, foi apenas o primeiro e segundo lugar que mudaram a ideia de que os últimos são os primeiros. Mas ainda mudou a Itália, que regressou, aliás, ao pódio após alguns anos de ausência e de quedas consecutivas na classificação. Voltou ao terceiro lugar, neste caso, com a música Uno per Tutti. A música é interpretada, ou foi aliás interpretada, por Emilio Pericoli. Esta representação da Itália atirou novamente os italianos para o pódio do festival Eurovisão da Canção. Ficaram apenas com, imagine, menos 5 pontos que o primeiro classificado. Mas não poderia haver melhor exemplo de que os últimos nem sempre são os primeiros do que a atuação do Reino Unido, que foi a primeira. Ronnie Carroll cantou-nos Say Wonderful Thing. Esta melodia ficou com um total de 28 pontos, aqui já com diferença maior, portanto com 14 pontos a menos do que o primeiro classificado, e foi uma das músicas que não lutou pelo título, digamos assim. As outras três lutaram até aos últimos instantes por um lugar. Foi por muito pouco que a Suíça ou então a Itália não venceram este festival. Bom, de todas formas ficaram então classificadas. O Reino Unido ficou um bocadinho mais longe. O país anfitrião conseguiu apenas 28 pontos com Ronnie Carroll e com este tema Say Wonderful Thing a ficar no quarto posto. Vamos então conferir este terceiro e quarto lugar da Itália e do Reino Unido, respectivamente. Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia. Però confesso che tu mi piaci di più, Nadia. Di tutte tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini mi accarezzano. apro gli occhi e allora mi accorgo che non c'è nessuna accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia? Ho sulla bocca per voi la la la baci, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Sulla bocca per voi la la la baci, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Now you are the one that I'm living for, and each day I love you more. So you must say wonderful things to me. I think you're wonderful too. Say wonderful things to me, especially I love you. The more that I see you, the more it seems people should always believe in dreams. Now all of my dreams I'm dreaming of you, and someday they'll all come true. So you must say wonderful. I think you're wonderful too. Say wonderful things to me, especially I love you. I'll never hurt you or make you cry. Love will grow stronger as years go by. Forever you'll be one girl for me. I'll love you until I die. So you must say wonderful things to me. I think you're wonderful too. Say wonderful things to me, especially avançar para o quinto e sexto classificados, que neste caso empataram, ficaram os dois em quinto lugar. Eu tenho falado nesta edição, e porque fiz questão de o anotar em edições anteriores, de que os últimos eram os primeiros, não é? Pois aqui aconteceu tudo ao contrário. Não foi por ter falado, porque isto já foi há 49 anos. Ainda assim fica a nota curiosa. É que a segunda, quinta e sétima canção tiveram um total de 0 pontos. É verdade. No ano em que mais os países puderam escolher outros mais países para votar, ou seja, não eram 3, mas sim 5, logo, os países nórdicos, neste caso Noruega, Suécia e Finlândia, ficaram com uma pontuação recorde de 0 pontos, ou seja, uma pontuação nula. Eu disse Suécia, Noruega e Finlândia, respectivamente, já que os suecos foram os... Aliás, houve até mais que um país, houve até mais um país a ficar também com 0 pontos, que foi nem mais nem menos do que a Holanda, que ficou também com 0 pontos. Portanto, Holanda, Noruega, Finlândia e Suécia, que foi a 13ª atuação. Aliás, todos estes países chegaram no 13º, 14º, 15º e 16º lugares. Digamos que, no fundo, no fundo, nenhum passou do 13º posto. Ora, vamos então para os últimos dois lugares, o 4º e 5º, aliás, o 5º e 6º lugar, respectivamente. 4º e 5º lugar, 4º lugar para a música de Alain Barrier, que representou a França. A música chama-se Elle était si jolie, uma música que, aliás, tornou bastante famosa ao longo do tempo. Foi um dos sucessos imortais da música francesa e um sucesso que partiu precisamente daqui do festival Eurovisão da Canção. Quem também ficou empatado, ou seja, com, aliás, no 5º lugar e, portanto, com 25 pontos, foi a música do Mónaco. Mais uma vez, os dois países a empatarem. Portanto, os dois países, tendo em conta que o Mónaco não é nenhum país, é um principado, ainda assim, da outra vez, isto no festival Eurovisão da Canção de 1962, ficaram em primeiro e em segundo, desta vez ficaram em 5º e 6º lugar. Ou, se quiserem, então, até os dois em 5º, já que ambos conseguiram 25 pontos. A música do Mónaco foi interpretada por uma ex-libris do mundo da música francesa, já na altura o era, Françoise Hardy, estava a iniciar-se em carreira, mas o tema Toute la garçon et les filles de mon âge, desde o princípio, que chamou a atenção. O Mónaco fez com que Françoise Hardy se representasse, ou o representasse, no festival Eurovisão da Canção, ano de 1963. O tema L'amour s'en va não conseguiu mais do que 25 pontos, a 17 do primeiro classificado, mas conseguiu empatar com a França. Neste caso, era um feito recorde, já que o Mónaco nunca havia empatado com a França. Era uma espécie de guerra, digamos assim, saudável, entre a França, o país, e o Mónaco, o principado. Mas há uma outra nota também sobre este festival Eurovisão da Canção, e porque estamos a chegar ao final do Histórias da Eurovisão de hoje. Em 1963, a RTP transmitia pela primeira vez o festival. Associava-se à European Broadcasting Union, e com esta integração, nesta rede europeia de canais de televisão, já podia transmitir então este festival. No ano seguinte, em 1964, Portugal estreou-se no festival Eurovisão da Canção, com António Calvário e o tema Oração. Posso falar nisto porque a presença portuguesa só fica para a história por um motivo, porque António Calvário não conseguiu nenhum ponto. Foi a pior estreia do festival, ou no festival Eurovisão da Canção, pelo menos até à altura, e já íamos a contar 9 edições. Mas enfim, das formas, também temos os nossos momentos de glória. Ficamos à frente de alguns países, quanto mais não seja a meio da votação, ou no princípio, enfim. De todas formas, ficou assim registada o primeiro, ou ficou assim registado o primeiro passo da integração portuguesa no festival Eurovisão da Canção. Uma transmissão polémica em 1963 para um festival para esquecer no ano seguinte. Os três da Eurovisão terminam por hoje. Vamos então conferir estas duas músicas, da França, de Alain Barrier, Elle était si jolie, e do Mónaco, a música L'amour s'en va, interpretação de Françoise Hardy. Tenho então, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Os três da Eurovisão voltam no próximo sábado. Até lá! Nous courons après.